Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, hoje, 14 de agosto de 2016, é o Dia dos Pais. Bom dia, então, aos nossos queridos ouvintes de São José dos Campos e demais cidades do Vale do Paraíba. Estamos iniciando mais um programa Vivência Espírita, diretamente dos estúdios da Super Rádio Piratininga, do 18º andar do edifício VIP Centro. A doutrina espírita vem trazer esclarecimentos sobre as nossas dúvidas a respeito do mundo espiritual. Vem trazer os ensinamentos de ética e moral, como nos ensina até hoje o nosso Mestre Jesus. A doutrina espírita vem nos trazer a alegria de viver, nos ensinando a suportar com dignidade as nossas dificuldades atuais. Vem mostrar o caminho para colocarmos em prática os ensinamentos e exemplos do nosso querido e divino Mestre Jesus. Um bom dia a todos os pais nesse dia 14 de agosto de 2016. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Vamos entrando no ar com o apoio dos Centros de Espíritas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Anne. Sem esquecer também do grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Bom dia a todos os pais. Bom dia aos pais que estão encarnados, bom dia também a todos os pais que já estão desencarnados, né? Hoje é o dia de nós lembrarmos deles também, dos nossos pais que já partiram, mas fizeram tudo o que podiam para nós. Quem nos apoia, nós já colocamos, né, aqui, e ligue para nós, porque o nosso convidado hoje é o nosso irmão Luiz Carlos Forcato. Nós vamos falar de espiritismo mesmo hoje, né? Mas ligue aqui também se você quiser dar a mensagem para o seu pai, né? Pode ligar aqui para nós também, ali nos nossos telefones, para o Helder, para a Adriana e para a Graça. Telefone 3941-9750, 3942-9750, também tem o nosso WhatsApp, também tem o nosso Facebook, que vocês podem interagir conosco nessa manhã de domingo, que o sol já está saindo hoje, realmente, parece que o friozinho está querendo ir embora, tomara que vá, que fez um frio danado esses dias aí. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge, bom dia, Rui, bom dia, querido ouvinte da rádio, Super Rádio Veratininga, 750 AM, e um bom dia, boa tarde, boa noite para você que é nosso ouvinte da rádio online, que estará escutando essa reprise, ou o nosso podcast, também no nosso site, vivenciaespirita.com.br. Eu convido a todos vocês, também mandar um abraço pro meu pai, que deve estar lá ouvindo, é o dia dos pais, e a todos os pais que estão nos ouvindo agora também. Convidar vocês para participar da pergunta para sorteio. Então, a pergunta para sorteio dos dois livros espíritas é: você acredita que o espiritismo é uma doutrina consoladora e já se beneficiou disso? Então, deixa aí o seu comentário no nosso facebook.com/ programa Vivência Espírita ou pelo WhatsApp, que é DDD 12 981 11 0474. Então é só pedir para entrar no grupo e responder lá no WhatsApp ou no Facebook, ou ligar aqui no telefone que o Jorge já comentou para vocês, que é o DDD 12-3941-9750 ou 12-3942-9750 para participar da pergunta para sorteio. Então, no final, a gente vai sortear dois livros espíritas, respondendo, então, que se vocês acreditam que o espiritismo é uma doutrina consoladora e se já se beneficiou disso. Então, deixa aí um comentário rápido para a gente ler durante o programa também. Também estamos no YouTube Live, ao vivo. Então, convidá-los para se inscrever no nosso canal. É só entrar aí no YouTube, digitar Vivência Espírita e se inscrever e seguir a gente nesse canal novo, né? Vamos iniciar com a prece de abertura, Jorge. prece de abertura, eu esqueci de colocar. Vai falando alguma coisa aí, Rui. Só comentar também que a gente tem o aplicativo da rádio Vivência Espírita. Então é só entrar lá, quem tem Android, entrar lá, digitar Vivência Espírita e baixar o nosso aplicativo. Vocês podem escutar a rádio 24 horas por dia. E também pelo iPhone, quem tem iPhone, a gente não tem o aplicativo do Vivência, mas pode baixar o iRádios. Baixa lá. Baixa o iRádios, que é só digitar lá dentro Vivência Espírita, que vocês acham a nossa web rádio, rádio online. Então vamos iniciar agora com a prece de abertura com Edson Figueiredo. Que a paz do Mestre Jesus abençoe aos nossos corações, fortalecendo a todos nós, que em cada lar, nesse momento, possam sentir a alegria, sentir a esperança de estarmos reunidos em mente, buscando a Jesus, Senhor de todas as horas, Mestre de todos os mestres, que estará sempre nos fortalecendo e que venhamos a compreender que hoje, mais do que nunca, temos a necessidade de buscar o ensinamento evangélico. Não importam as religiões, importante sim é que o homem busque se renovar, buscando através das virtudes se transformar numa pessoa melhor do que é hoje. Pois o mundo só irá melhorar se nós, cada um de nós, ou melhor, melhorarmos. Pois é necessário buscarmos pela paz, mas mais do que nunca, trabalharmos pela conquista da paz. O homem necessita que seus atos sejam brandos para reconstruir uma nova sociedade, a partir de si mesmo, a partir de seu próprio lar, a partir, enfim, de uma família onde possa estar deixando prevalecer a cada instante, a cada dia, os valores morais tão necessários, a harmonia e o bom relacionamento entre as pessoas. Quero deixar nesse instante que Jesus possa a cada instante estar compartilhando conosco, através da nossa vontade de irmanarmos os nossos corações para a paz, para o trabalho em comum. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Tema do dia. O tema do dia de hoje é conversando sobre o Espiritismo. E nós estamos aqui com Luiz Carlos Forcato, que hoje ele é trabalhador lá em Pinda, Manhangaba, lá do Centro Espírita Bezerra de Menezes. O Luiz Carlos Forcato foi um dos alunos, viu, Jorge, da primeira turma de aprendizes de evangelho aqui em São José dos Campos. Isso em 1973. Eu era para fazer parte dessa primeira turma, mas estava fazendo faculdade e não deu, né? E tem essa turminha, grande parte deles, até hoje, os que estão vivos, continuam trabalhando, né, Forcato? Muito bom dia, Forcato. Bom dia, pessoal. Bom dia, Rui. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. É, vocês falaram aí em Dia dos Pais. Então, hoje é dia de Deus, né? O pessoal não diz que Deus é pai? É, pai bondoso, né? Não pai rancoroso, pai bravo, pai vingativo, nada disso, né? É um pai amoroso. É, então hoje é dia de Deus também. É. Mas, ô Jorge, vai ficar aberto então o nosso microfone para quem quiser colocar uma mensagem, dar uma mensagem para os seus pais hoje. Exatamente. Se alguém quiser passar uma mensagem e falar alguma coisa sobre os pais, tudo bem. Só pedindo para o pessoal que quiser ligar também, que já coloque, já escreva o que vai falar, né? Porque senão a gente fica muito tempo. É, e que seja curta a mensagem. É, e se quiser também passar para a Adriana e a Graça e o Helder, passa para a gente, se não tiver. Agora, se quiser falar, pode falar sim, né? Eu sou a gente, só tá, não está sendo indelicado sim, não, por favor, né? Só estamos falando que é correria aqui, né? E hoje nós temos um convidado que está vindo de outra cidade também, que precisa falar a parte dele. Né? Mas, Focato, então, hoje nós vamos falar sobre espiritismo. E quais são as causas... vamos ver quais são justamente os assuntos, aquilo que interessa para a doutrina que outras religiões não têm. Quais são, hein? A base fundamental é a reencarnação. Né? A reencarnação, a vida antes da vida, a vida depois da vida, que para as outras religiões é uma coisa assim, ainda meio nebulosa, né? A existência dos espíritos. A existência dos espíritos, as religiões acreditam, mas não sabem exatamente como funciona tudo isso, né? E também a comunicação dos espíritos. A comunicação com os espíritos e tudo isso. Então, eles não têm essa facilidade. E a doutrina espírita trabalhou muito em cima disso e tem muita facilidade no diálogo com o plano espiritual, né? É uma das coisas que cria muita dificuldade para as pessoas, até nos cria dificuldade para as pessoas entenderem e uma facilidade para as pessoas nos criticarem como espírita. Uhum. E sobre a reencarnação, fala-se muito sobre reencarnação, e o que, que significa isso? O que, que é isso daí para os leigos? Porque para nós espíritas nós já sabemos, né? Uhum. Mas para aquelas pessoas que são de outras religiões, o que, que significa realmente reencarnação? Basicamente todas as religiões acreditam na alma, né? que somos nós sem corpo. Então, o que é a reencarnação? A reencarnação é quando nós estamos sem corpo, nós juntamos com o corpo que está sendo feito, criado, nascendo, e vamos viver com esse corpo. Então, isso é reencarnação, porque a primeira vez que a alma se juntou com o corpo foi encarnação. Uma vez nós encarnamos, a primeira vez. A segunda vez em diante já é reencarnação. Então, de tempos em tempos, nós abandonamos um corpo velho, né, para pegarmos um outro corpo novo, para continuarmos as nossas experiências evolutivas aqui na Terra. Então, cada vez que você reencarna, você aprende uma porção de coisas. E desencarna, quer dizer, sai do corpo, passa um tempo no plano espiritual, que a gente chama de intervalo entre uma vida e outra, e depois reencarna de novo. E nessa reencarnação você vai dar prosseguimento aos estudos, aos conhecimentos que tinha feito na encarnação passada. Você é um estudioso da parte científica da doutrina espírita, e a gente fala muito em mônadas, né? Mas então, o que ocorre? Hoje, uma pessoa com 60 anos de idade aqui conosco, ele não tem 60 anos de idade, ele tem milhares de anos, porque são várias experiências que ele traz em cada reencarnação. Você pode explicar melhor isso aí para os nossos ouvintes? O Rui, estima-se que só nesses 2000 anos de Jesus para cá, cada um de nós, e é lógico que não é para todo mundo, mas numa média, cada um de nós já encarnamos 10 vezes. 10 vezes, no mínimo. É, por aí, né? Quer dizer, é uma média. Então, o que acontece? Imagina, Cato, só... 10 vezes é umas 10 mil vezes, mais ou menos. 10 vezes, não, de Jesus para cá. Ah, bom, de Jesus para cá, tá bom. De Jesus para cá. Então, o que acontece? Como que nós éramos no tempo de Jesus? Quais eram os nossos vícios, nossos defeitos, as nossas atitudes naquela época? Você vê que hoje nós somos muito diferentes. Essa diferença que nós somos hoje... Será que nós somos muito diferentes? Somos sim, muito diferentes. Você come carne de gente? Não. Você coloca o seu irmão lá na arena para ser comido pelos leões? Não, né? Você pode até ter outros meios de sacrifício, mas você não é capaz de ir lá na arena e ficar olhando o leão. Se divertir, né? Então, veja, você mudou muito de lá para cá. Então, esses 2000 anos de existência, talvez umas 10 encarnações, fez com que nós mudássemos muito. Então, nós estamos muito mais evoluídos hoje do que há 2000 anos atrás. Então, cada encarnação que nós tivemos, nós fomos combatendo alguns vícios, alguns defeitos, até estar nos... Vamos também adquirindo virtudes. Virtudes, né? Adquirindo virtudes. Graças ao ensinamento que desde que Jesus de amor, que Jesus já vinha pregando, né? E também essa consciência que a gente está tendo agora, depois com essa fé raciocinada. Exatamente, que Kardec veio trazer para nós em 1857, a fé raciocinada. Mas a gente encontra também muitas pessoas que falam, mas como é que vocês provam a reencarnação? Como é que vocês, espíritas, acreditam numa coisa que eu... A pessoa dizendo, eu não acredito, não aceito. E como é que vocês aceitam a prova da reencarnação? Rui, a prova da reencarnação existe em todos os lugares do mundo. Principalmente aqui no Brasil, na USP, tem gente que estuda a reencarnação lá, tem vídeos gravados sobre isso. Inclusive, é um problema o seguinte... Aqui no Brasil, na USP, essas provas que já existem sobre a reencarnação ficam lá no papel, porque existe uma pressão muito grande da sociedade anti-espírita, né? Inclusive de classes outras aí, para evitar que se fale nisso. Então, o que eu acho que vai acontecer? Um dia, os Estados Unidos, né, que é o povo que mais se apodera de tudo que acontece no mundo, eles vão vir aqui, vão pegar essas provas da reencarnação, vão colocar nos jornais dele lá que os Estados Unidos descobriram a reencarnação, tá? Mas pegou aqui no Brasil as provas, levaram para lá. Quer dizer, nós vamos perder essa oportunidade de dizer que a reencarnação foi descoberta no Brasil. Já está acontecendo. Porque lá na faculdade de Princeton tem estudos sérios sobre a doutrina do reencarnacionista, sobre o princípio de reencarnação. Então, claro também que os orientais já vêm falando sobre reencarnação há milênios de anos, já vêm estudando e se especializando em reencarnação há milênios. Cristo, né? Já estão falando de reencarnação. Milênios de anos. Tem alguns que só acreditam em um, não acreditam que é feito em todos, que é o caso do Buda, né? Só o Buda reencarna, mas eu acredito que é interessante a doutrina espírita defender que esses princípios serão adotados por todas as outras religiões, todos os outros princípios, porque vai ser um fato, né? Olha, Kardec diz que o Espiritismo é o maior auxiliar de todas as religiões. As religiões não se deram conta disso ainda, porque o Espiritismo é uma filosofia, e que as outras religiões um dia vão aceitar essa filosofia. Quer dizer, então vai deixar de ser, eu imagino, uma religião à parte. O Espiritismo vai fazer parte de todas as religiões, porque esse é o caminho. Pode falar. Só para completar, né, o assunto sobre pesquisa de espírito, sobre reencarnação, né? Reencarnação é lei natural, né? Não precisa acreditar, não. Fala para todo mundo que não acredita em reencarnação, continue sem acreditar. Não precisa acreditar, você vai ter que reencarnar de qualquer jeito mesmo, sem acreditar, né? Não precisa acreditar em reencarnação. Isso não é dogma, não, né? A gente tem que colocar isso. Reencarnação não é dogma. Reencarnação é uma lei natural. É igual como nascer. Você vai ter que nascer, quem não nasce? Não existe ninguém aí que não nasceu. Não existe ninguém que não vai morrer. E não existe ninguém que não vai reencarnar. É a coisa mais fácil de entender. Agora, se você quiser ver o aspecto científico, a gente cita aí, né? O Ramandra Banerjee tem um livro com 1.200 casos de reencarnação, só que ele é indiano, né? 1.200 casos de reencarnação comprovadas, que está ali no livro dele. Ian Stevenson, um dos maiores pesquisadores que tem. Dr. Hernani Guimarães Andrade, aqui do Brasil, vários casos, inclusive nos livros do Ian Stevens e do Banerjee, tem casos daqui do Brasil de reencarnação comprovadas. Nós tivemos aqui o doutor, o doutor delegado, né, o Fiorini, Alberto Fiorini, doutor delegado, que comprovou a reencarnação através da impressão digital. Então, e através do DNA também. Exatamente, né? O pior cego é aquele que não quer ver. O pior cego é aquele que não quer ver. Então, quem tem a convicção na reencarnação, vai lá na frente, já está com um passo na frente já. Outra coisa, quer dar um passo atrás? Pega o Velho Testamento, que lá está N casos de reencarnação. A gente pode citar uns 20 aqui agora, se alguém quiser. No Velho Testamento. Não precisa nem vir na época de Jesus. No Velho Testamento, e na época de Jesus, tem cheio de reencarnação comprovada pela boca de Jesus. Pela boca de Jesus, ele mostrando a reencarnação lá. Então, no meu livro, aquele livro Entre o Coração e a Razão, Temas para a Reflexão, eu tenho um capítulo chamado lá, Reencarnação, Processo Contínuo de Educação. Lá tem um monte de casos que eu coloquei, que tirei do Velho e do Novo Testamento. mostrando isso aí para as pessoas. E a reencarnação, ela é nada mais, nada menos que um processo de educação. Por quê? Porque a reencarnação é como se a gente estivesse na escola. E a gente está frequentando um ano letivo normalmente. E só que a gente vai bem em algumas matérias e vai mal em outras matérias. O que, que vai acontecer o ano que vem? Você vem fazendo o seu ano seguinte, mas você vem trazendo as matérias anteriores para corrigir. Então nós passamos o dia a dia das nossas vidas recuperando matérias que nós deixamos para trás e não fizemos bem feito, mas tocando a nossa vida normalmente daqui para frente. E às vezes você faz tão mal um ano que você volta repetindo ele quase todinho de novo, com as mesmas coisas. Então... O que eu coloco sobre reencarnação, que, de pesquisas, de provas de reencarnação, só pegar esses livros aqui. Outra coisa, os Estados Unidos é um país eminentemente evangélico, né? Mas é o país que mais estuda sobre reencarnação. É o país que mais pesquisa sobre reencarnação. E nós, que somos o maior país espírita do mundo, não fazemos muito isso. Por isso que o Forcato falou, daqui a um dia os Estados Unidos falam que foi ele que inventou a reencarnação até. O Jorge... Existe um outro livro que chama Reencarnação Baseada em Fatos. Esse livro que eu saiba, só eu e o Rui tem. E nesse livro nós temos uma infinidade Sim. de casos provados de reencarnação. Cada caso citado ali, inclusive tem no título a fonte de pesquisa. Onde você Sim. vai fazer a pesquisa para comprovar aquilo ali. E... Nos cartórios, enfim. Ele era americano e faleceu em 1947. Então em 1947 ele já fazia estudo da reencarnação. E ele, no livro ele cita, aquele que mais estuda e que mais conhece sobre a reencarnação no mundo ocidental... São os espíritos, né? Uhum. Rui, deixa eu comentar aqui a pergunta para sorteio. Você acredita que o espiritismo é uma doutrina consoladora e já se beneficiou disso? A Patrícia Félix, nossa ouvinte assídua, né? Manda um bom dia a todos. Em primeiro lugar, desejo um dia dos pais cheio de luz e amor para todos os papais, em especial para o meu, que está lá no Rio de Janeiro, e para o meu marido, que é um paizão. Em relação à resposta da pergunta de hoje... Eu não só acredito, mas tenho certeza que a doutrina espírita é uma doutrina consoladora. Se não fosse ela, com certeza não estaria passando por essa fase complicada da minha vida, com a esperança de que tudo passa e não passamos por nada que não venha trazer algum ensinamento para nós. Um domingo de muita luz a todos. Obrigado, Patrícia, pelo comentário aqui. A Elza manda um bom dia, parabéns a todos os pais e mães que são pais também, que Deus nos abençoe. E a Graça, que falando nisso, dia 27/8, está compartilhando aqui a palestra do Monte Olívia. O que foi? Ah, então tá bom, da Graça não é para falar. Trabalhadora, tarefeira. A Graça, quem não conhece, é que trabalha aqui com a gente, né? Ela está divulgando aqui no WhatsApp. A palestra é só entrar aqui no nosso WhatsApp do Vivência para acompanhar também. A Beatriz Paula Porto, a Bia, que sempre participa aqui com a gente, manda bom dia, queridos amigos. A doutrina espírita me auxiliou e auxilia sempre. Seja nos momentos difíceis para superar sem revolta, como nos bons momentos sendo grata, tudo é aprendizado para sermos pessoas melhores e cumprirmos nossa missão de alma. Gratidão, luz e paz. Tem mais uma mensagem. A Graça, a mensagem estava aí, pessoal, não é maldade, não. É que a Graça mandou no grupo errado. Por isso que o Rodrigo começou a ler, mas estava no grupo errado. Né? Aí ela, é coisa da Graça mesmo, é coisa sem graça, né? Mas ela mandou no grupo errado. Né? Coisa de gente sem graça. Mandou no grupo errado. Mas é coisa de idade também, né? Se a pessoa chega a certa idade, ela bota num lugar, manda para outro. Mas daqui a pouco o Rodrigo estava lendo a receita de bolo aqui. Ela estava falando, né? Então eu evitei, por isso que nós paramos antes, não lembra? Olha, aí essa risada é do Helder. Bom, aqui tem mais uma mensagem aqui, da Meire Ivana. Bom dia e feliz dia dos pais a todos. Independente do gênero, assume cuidado espiritual e material de outro ser, por ele gerado ou não. A doutrina consola e fortalece à medida que permitimos que o amor passe a balizar nossas relações. Essa mudança de postura se dá quando nos abrimos para as reflexões e trabalhamos em favor do outro, dentro da casa espírita, mas principalmente dentro da comunidade a qual pertencemos. Um abraço fraterno a todos. Meire, lá do Jefa. A Bia acrescentou mais alguma mensagem aqui. Parabéns a todos os pais e agradecimento especial ao meu pai José Benedito, que já está no plano espiritual. É minha referência em honestidade, trabalho, amor, união e alegria. Ele cumpriu seu legado aqui na Terra com maestria. Deus abençoe, meu pai, te amo eternamente. Legal, Bia. Um abraço também que nós estamos mandando então aqui também para o senhor José Benedito, que está já no plano espiritual. E queria mandar um abraço especial agora de manhã, Rui, para o nosso irmão Maurício Tomé. De repente, Maurício, do jeito que ele é, é capaz até que ele esteja lá ouvindo o programa agora, né? Ele está se recuperando lá no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo. Lembrando, né, a maioria de nós estamos sabendo, porque nós compartilhamos aí bastante nas redes sociais, que o Maurício teve um problema de pancreatite, teve internado aqui em São José dos Campos, fez duas cirurgias, mas não estava dando certo, acabou sendo transferido para São Paulo, fez mais duas cirurgias, sendo que a última cirurgia foi na sexta-feira passada, mas graças a Deus deu tudo bem, e o Maurício está passando mensagem para a gente, mesmo de voz, já dizendo que está em plena recuperação, que se Deus quiser, ele saiu dessa daí mesmo, né? E a gente sabe que ele está emocionado com tantas mensagens dos amigos aí, através das redes sociais, através de telefonema. Tá, não cansa de agradecer as pessoas por tanta força que ele recebeu, e ele sentiu bastante essa força lá de todas as pessoas. Mas lembrando sempre que a gente só recebe força quando a gente tem força para dar também. E o Maurício sempre fez isso por todos, ele sempre fez isso por todo mundo. Então ele é um grande homem, é um homem de bem, e nessas horas nós pedimos a espiritualidade para manter esse homem de bem aqui junto com a gente, que a gente precisa bastante dele ainda. Eu sei que às vezes a gente precisa de gente também no plano espiritual, mas deixa o Maurício aí, porque ele tem que fazer muita coisa ainda aqui com a gente, né? Ele tem muita energia para passar, uma pessoa, é um espírito que baixa em tudo quanto é centro também, é uma pessoa muito querida por nós e também um trabalhador aí bacana. E a gente agradece a espiritualidade amiga por ter dado sustentação para o Maurício nessa fase difícil que ele passou, e agora precisamos vibrar para o Maurício, para a recuperação dele mesmo, para a pronta recuperação, para ele voltar para a batalha aí e a gente correr atrás de tudo aí que a gente sempre corre. Grande abraço então para o nosso irmão Maurício, que sexta-feira, Rui, no sábado, ele foi no sábado já, ele passou uma mensagem só para mim, né, aqui no particular, no WhatsApp, mas agradecendo a todos nós, agradecendo a você, agradecendo ao Fernando por ter ligado lá para ele, por ter dado atenção, agradecendo todas as pessoas das redes sociais por tanta atenção que deram. Emocionado, mas passou essa mensagem aí para nós, e por isso que eu estou falando para todo mundo. Olha, Jorge, uma coisa que eu vou confessar agora. Uhum. Eu sou eternamente grato para o Tomé, porque no momento mais difícil da minha vida ele estava junto com a gente, você estava junto e o Fernando estava junto, né? Uhum. Então são pessoas que a gente não esquece nunca. E ele falou para mim também na mensagem que quando ele estava nessa última cirurgia lá, ele pensava no Dodô o tempo todo durante a cirurgia. Provavelmente, porque foi o mesmo problema, né? Pancreatite, que o Dodô. Só que foi o Dodô foi aguda, né? E o dele. O dele foi provocado por um problema na vesícula, né? Que a vesícula, segundo ele explicou, a vesícula é cheia de pedrinhas. E essas pedrinhas, ela não pode escapar da vesícula. Por isso que tem que fazer a cirurgia. E as dele escaparam tudo e ela vai pro organismo todo, né? Então contaminou outros órgãos dele e causou a pancreatite, porque essas pedrinhas, ela tampa o pâncreas. Aí o pâncreas não funciona também, né? Aí a primeira cirurgia foi para retirar a vesícula, mas depois os outros órgãos também tinham sido afetados. Por isso que foi essa correria toda aí para salvar o Maurício. Mas ele falou que sentia a presença do Dodô o tempo todo lá. Provavelmente o Dodô é metido pra caramba. Provavelmente ele estava lá no centro cirúrgico para poder ajudar lá, né? Acho que fazer os pensamentos de rock pesado, né? Também são roqueiros, Scorpios, é o que o Maurício também gosta, né? Exatamente. Vamos fazer o nosso intervalo comercial aqui primeiro, né? Depois a gente volta aqui com outros assuntos. Mas como é Dia dos Pais hoje, nós vamos entrar com a música do Fábio Júnior, Pai. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Pai, Pode ser que daqui a algum tempo haja tempo pra gente ser mais, muito mais que dois grandes amigos, pai e filho, talvez, pai. Pode ser que daí você sinta qualquer coisa entre esses 20 ou 30 longos anos em busca de paz. Vai, pode crer, eu tô bem, eu vou indo. Tô tentando, vivendo e pedindo com loucura pra você renascer. Pai, eu não faço questão de ser tudo. Só não quero e não vou ficar mudo pra falar de amor pra você. Pai, senta aqui que o jantar tá na mesa. Fala um pouco, tua voz tá tão presa. Nos ensine esse jogo da vida, onde a vida só paga pra ver. Pai, me perdoa essa insegurança. É que eu não sou mais aquela criança que um dia, morrendo de medo, nos teus braços você fez segredo. Nos teus passos você foi, mas eu. Meu herói, meu bandido. Hoje é mais, muito mais que um amigo. Nem você, nem ninguém tá sozinho. Você faz parte desse caminho que hoje eu sigo em. Pai, você está ouvindo programa Vivência Espírita. Nós estamos hoje com o Luiz Carlos Forcato, que é docente espírita Bezerra de Menezes de Pindamonhangaba, com o tema Conversando sobre Espiritismo. Forcato, a gente fala muito em desencarne, que para aqueles que não são espíritas significa morte, né? Morte do corpo físico. E como é que se processa esse desencarne, a hora que o espírito está ali naquele corpo? O que acontece com o espírito nesse momento do desencarne? Porque tem alguns que desencarnam, falecem ou morrem de morte trágica, dolorida, tem outros que morrem tranquilamente. Como é que é isso aí? Ô, Rui, na natureza tudo nasce, cresce e morre. O corpo físico nasce, cresce e morre. Mas nós espíritos, aproveitamos esse corpo ele nasce, nós nos incluímos nele, passamos a nossa vida nele, mas um dia esse corpo envelhece. Ele não está servindo mais para eu continuar fazendo minhas experiências. Imagina, eu preciso andar. As minhas pernas não estão me carregando para quase lugar nenhum mais. Eu preciso enxergar, mas meus olhos já estão fracos. Eu preciso ouvir, enfim, eu preciso participar da vida para poder fazer experiências evolutivas. O corpo já não está mais apto. Então, o que acontece? Eu tenho que deixar esse corpo e procurar um outro corpo novinho em folha para continuar minhas experiências, né? Então, o que acontece? Desencarnar significa você sair do corpo. Agora, muita gente, quando não conhece o processo, imagina que desencarnar é uma coisa ruim, é uma coisa dolorosa. E, na verdade, não é. Desencarnar é simplesmente você deixar o corpo antigo, aquele corpo que já não está servindo mais nada, manda ele para o lixo, vamos dizer assim, da mesma forma que você descarta um liquidificador, não está te servindo mais, você vai fazer o que com aquele liquidificador? Você joga ele fora, né? Assim mesmo, nós deixamos um corpo e vamos pegar um outro corpo. Isso aí não implica em dor, porque muita gente tem medo de morrer porque acha que dói. Não, isso não implica em dor. Depende do tipo de morte que você vai ter, né? Mas desencarnar é simplesmente sair do corpo. É, e ninguém quer como deixar o corpo, né? Olha, Rui, isso é uma coisa que nós temos que aprender a lidar com isso, porque o medo da morte ainda existe em quase todo mundo. É. Veja, você quando está na escola, você tem medo de passar do primeiro ano para o segundo ano? Tem medo de passar para o segundo, para o terceiro? Ah, eu não vou fazer a prova, não vou errar tudo na prova, porque eu tenho medo de passar para o ano seguinte. Mesma coisa somos nós. Nós estamos aqui encarnados e como a gente não conhece o mecanismo da vida, não sabemos como funciona, a gente tem medo de morrer porque a gente não sabe o que vai acontecer depois. Quando nós nos conscientizamos do que acontece, que nós vamos passar de ano, quer dizer, nós vamos para uma outra vida melhor do que essa agora, vamos evoluir, vamos progredir, isso aí acaba, esse medo da morte, porque eu não estou indo para um lugar desconhecido, eu estou indo dar continuidade à minha vida, ao meu progresso, porque eu sou espírito, eu não morro. Muita gente fala assim... O espírito é imortal, né? Muita gente fala assim, quando eu morrer eu gostaria de ser enterrado no cemitério tal. É uma bobagem, porque eu não morro, eu não vou ser enterrado em lugar nenhum. Agora, o meu corpo, sim, meu corpo, ele vai para onde eu achar que deve ir. Não, mas é justamente essa grande dificuldade que a gente sente, porque as pessoas falam, mas o corpo morre, o espírito fica. E aonde fica esse espírito, né? Então, é essa que talvez seja a grande... O grande medo, a grande dificuldade que as pessoas têm de entender que o espírito vive. E aonde fica esse espírito, Forcato? Olha, a Terra. A Terra tem uma determinada população, que muitos estimam entre 20 e 25 bilhões de pessoas. Então, quando nós saímos do corpo, nós não vamos para nenhum lugar especial. Nós continuamos aqui na Terra, que nós fazemos parte da população da Terra. Só que quando nós estamos encarnados, nós temos um corpo físico e vivemos aqui na superfície do globo. Quando nós estamos desencarnados, tem uma facilidade muito grande. Nós podemos afastar da Terra, podemos até fazer viagens em outros mundos, né? Mas, na verdade, nós somos a população da Terra. E no plano espiritual, nesse mundo espiritual, existem muitas colônias onde que os espíritos podem se reunir, trabalham. Na verdade, Rui, aqui o plano material é uma cópia, até imperfeita, do plano espiritual. Que no plano espiritual tem tudo que nós temos aqui. Quando muitas vezes nós olhamos assim um computador, um iPhone, alguma coisa assim, a gente fica admirado com isso, né? Olha, no plano espiritual tem coisas muito mais avançadas que tudo que nós temos aqui. Que esses computadores que nós bajulamos tantos daqui, no plano espiritual já tem muita coisa sendo sucateada já. André Luiz que nos mostra os aparelhos que eles utilizam em poucos segundos para curar as pessoas, é mostrado nos livros de André Luiz, né? Com muita clareza, até com nome difícil até de ser pronunciado, aqueles aparelhos todos, né? Que a gente, em trabalho mediúnico que nós fazíamos aí na clínica, era muito comum os espíritos trazerem aqueles aparelhos para serem utilizados para os próprios nos próprios doentes lá mentais, né? É muito interessante. Quando, aí que a gente vê que as pessoas que têm criatividade, os inovadores, inventores, têm uma inspiração, né? Recebe essa inspiração ou consegue ver, como a gente está falando, o Jorge está falando, que era uma lei natural a reencarnação, a morte também é uma lei natural. Então, esse sair do corpo, quando você está dormindo, você está saindo do corpo. Nós estudamos isso, sabemos que acontece isso. Então, é uma experiência de morte. Né? Então, quando a gente vai lá e vê essas coisas novas e volta do sono, você volta com ideias. Né? Então, veja bem, nós morremos todo dia e a gente não percebe isso. Nós morremos todo dia. Quando nós dormimos, é o mesmo processo da morte. A única diferença é que quando nós dormimos, esses laços fluídicos que me ligam ao meu corpo, eles se estendem. E quando existe a morte mesmo, esses laços são rompidos, quer dizer, aí eu não tenho mais condições de voltar para o corpo. E quando eu estou dormindo, quando eu volto para o corpo, eles chamam de acordar. Eu acordei. Ah, viu, Jorge? Então, cada dia que passa, eu estou mais ciente daquilo que a doutora Mônica Medeiros falou, que nós somos seres extraterrestres que estamos aqui na Terra usando um corpo. Né? Exato, a gente quase exato. Que tem que concordar, né, exato. Com a colocação dela, né? Legal. E vamos comentar aqui, o Aécio entrou no site comentando sobre a pergunta para o sorteio, né, sobre a doutrina espírita, você acredita que o espiritismo é uma doutrina consoladora, você beneficiou disso. O Aécio César, ele também é um colunista do nosso site, do vivenciaespirita.com.br. Manda bom dia a todos do Vivência Espírita e ao entrevistado deste domingo. O espiritismo é uma doutrina consoladora, porque realça a sobrevivência do espírito sobre a morte, a sua caminhada evolutiva e as várias oportunidades de reajuste-se na sintonia do universo. Aproveitando, quero parabenizar a todos os pais pelo seu dia. Forte abraço. E aqui no WhatsApp, a Claudinha Ribeiro mandou um bom dia. Tenha um feliz dia dos pais, que Deus ilumine os seus caminhos, muita luz e paz a todos. Melissa, filha da Claudinha. Principalmente ao meu pai, Carlos, que amo muito. Legal, legal, obrigado pelo comentário. O Ari também, o Ari Rangel, né, que tem até uma surpresa aí, depois o Jorge vai falar. Ele mandou aqui, bom dia, queridos irmãos vivencianos. Aí falando da Mônica, menino Medeiros, extraterrestre. E foi ele que cunhou o termo vivenciano. E tá pegando, né? Excelente programa com o nosso irmão Forcato. Aproveito para desejar um feliz dia dos pais a todos os papais do Vivência. Sobre a pergunta, não tenho dúvidas sobre o consolo que a doutrina nos traz. Com provas canais de que elas nos dá. Não é milagreira, porque não promete milagres. Mas, como sabemos, era uma promessa de Jesus, o Cristo Consolador. Bom domingo a todos. Obrigado pela participação aqui no nosso site, pessoal. Mas você tem uma mensagem aí, Jorge? Do Ari Rangel, psicografado pelo Ari? Temos, Luiz. Temos aqui a mensagem interessantíssima, que é uma mensagem que o Ari recebeu do nosso irmão Alamar. Né? Nossa, grande então, Alamar. Ele recebeu ontem, dia 13 de agosto de 2016, lá em Tremembé, ele recebeu essa mensagem do nosso irmão Alamar. E lembrando que lá em Jacareí, lá na Fernanda, logo, umas duas semanas depois que o Alamar tinha desencarnado, ele estava lá na casa da Marcela. Dando trabalho. Inclusive queria que eu sentasse na mesa para psicografar, que ele tinha muita confiança em mim, como ele tinha muita confiança em mim, ele queria que eu sentasse para psicografar. E aí eu estava fazendo outra coisa, claro, lá, né? E também eu não sou dado à psicografia consoladora, eu sou mais psicografia de livro mesmo, né? Então, ele escreveu através da Fernanda algumas linhas dizendo que estava lá e aquele negócio estava muito chato, porque ele achou lá que ele ia ter um WhatsApp, ele achou que ele ia ter um Facebook e ainda tinha que ficar escrevendo de mão para mandar as coisas para as pessoas. Então era a cara dele mesmo. E agora ele traz essa mensagem aqui para nós, que eu vou passar a leitura para vocês, que o Ari Rangel, o médium Ari Rangel, recebeu ontem lá em Tremembé. Isso. Meus irmãos, que Deus me ajude a escrever essa mensagem. Não quero dar uma de coitadinho e nem de santo. Morri e pronto. sem essa de me achar agora evoluído. Sou um espírito imperfeito e parece que vou continuar a ser por muito longo tempo ainda. Por um longo tempo ainda. Só preciso daqui para frente brigar mais comigo mesmo. É uma chatice chegar aqui com o título de espírita. A gente sofre para burro. Quando vê padre, pastor e até ateu melhor do que a gente. Não tô chorando não. Não tô chorando não, gente. Só tô querendo dizer que não basta achar que é espírita. Essas frescurices não colam por aqui. Aliás, o que não falta é espírita chorando por essas bandas, justamente por acharem que eram uma coisa quando eram outra. Por minha vez, os amigos espirituais me disseram que eu podia ter ficado mais por aqui. Mas a minha inconformação e quase intolerância com as patuscadas e esparrelas do nosso movimento criaram zonas enfermiças no meu campo mental e que descambaram para a desarmonia celular, gerando bilis em excesso. Uma coisa assim. Mas é que eu tinha tanto amor pela doutrina que não engolia as sandices de alguns companheiros desavisados. Já briguei, inclusive, com os médicos daqui que me pedem mais paciência. Não é fácil a gente se adaptar de pronto, por mais que a gente saiba da vida espiritual pelas lentes abençoadas do Espiritismo. Não quero ser profeta. Não quero ser profeta do Apocalipse. Mas se posso dar um toque para o pessoal espírita, principalmente o povo que já se acha evoluído, é que ninguém aguarde um Bezerra de Menezes ou um André Luiz à sua espera. Isso é balela igrejeira. Não que não haja devotados benfeitores por aqui, mas há muitos servidores anônimos que nunca passaram perto dos livros espíritas psicografados. Muitos. Tenho que usar a oportunidade para agradecer de verdade. Mas verdade verdadeira mesmo, há tanta gente boa e cristã dessa terra, para a qual os benfeitores espirituais me intuíram a procurar. Só aqui teria o acolhimento que necessitava. Batata. Onde achar apenas para dizer que continuo, né? Que continuo amando. Não. Onde achar gente como os irmãos que achei por aí? Estou atazanando o portador dessa mensagem apenas para dizer que continuo amando muito a vocês. E o que fizeram por mim é coisa que nem se eu fosse um Aristóteles Onassis. Aristóteles é o Ari Rangel também. Não, é Aristóteles. O Ari também é Aristóteles. É. Então, ele só para repetir aqui, para já não perder, né? Estou atazanando o portador dessa mensagem apenas para dizer que continuo amando muito a vocês. E o que fizeram por mim é coisa que nem se eu fosse um Aristóteles Onassis teria grana para pagar. Tanto carinho a um cara que nem parente era de vocês. De verdade. Muito obrigado, gente linda, aos meus anjos da Casa da Paz. Um beijo em cada um de vocês, sem palavras. Por aqui, quem me estende as mãos na nova etapa é o nosso venerando Frei Luiz, ao lado de outros abnegados que me compreendem a necessidade. Isto posto, do mesmo jeito de sempre, sem milagres santificantes nem canonização alguma, sigo dentro do possível. O amigo que mesmo sem a carcaça de hoje... dá hoje o arzinho da graça. Digam ao Hélio e a Ludmilla que Jacareí fará parte de minhas tarefas no futuro. Eu pulei alguma coisa aqui, não pulei? Ah, não, tá. Digam ao Hélio e a Ludmilla que Jacareí fará parte de minhas tarefas no futuro. Ao Jorge, Rui, Helder, Graça, Rodrigo e demais confrades, minha eterna gratidão. Agradeço a intervenção do seu filho, Rui, que achou uma anteninha para eu dar essa salve de gratidão a vocês. Esse salve de gratidão a vocês. Falando que o Dodô é metido, em tudo quanto é lugar ele tá, foi ele que foi levar o Alamar pro Ari falar. Né? Aos meus corações queridos, digo que estamos sempre juntos, como hoje, por exemplo. Sem mais, sou o amigo da nova dimensão. Até mais, Alamar. Alamar Regis. Mensagem recebida em Tremembé no dia 13 de agosto de 2016. Tá aí. né? É. A cara dele mesmo na mensagem. Emocionante, né, Jorge? Uhum. Eu, sinceramente, tô comovido, né? Uhum. E eu não mudou nada, né? Mesmo jeito não, sempre. É o jeitão dele falando. E é interessante que ele se dava muito bem com o Dodô, né? Uhum. É, inclusive, ele veio aqui um dia reclamar porque o Dodô não levou ele para, um karaokê que ele queria cantar. Mas é. E, na realidade, o Alamar, ele não se encaixa com qualquer médio, não, para passar mensagem, né? É. Porque ele tem que ter muita confiança na pessoa para fazer alguma coisa, né? E provavelmente o Dodô pegou ele e falou, não, pode deixar que eu vou levar uma pessoa de confiança para passar uma mensagem. Muito bacana. É. Vamos lá? Vamos fazer mais uma música? Colocar mais uma música aqui para a gente... vamos colocar uma música aqui do Dia dos Pais, né? Do Dia dos Pais. Mais um, né? Para ir para o nosso intervalo também, para diluir essa mensagem do Alamar, que é a primeira vez que a gente estava lendo aqui agora, por isso que a gente não estava acostumado ainda com a mensagem. Mas, Jorge, isso aí você tem que divulgar para o Brasil todo, porque ela era conhecida no Brasil inteiro. É, depois a gente coloca no Vivência, né? Carta. É. Uhum. É, passa para a Tina também, a esposa dele está no nosso WhatsApp, no nosso WhatsApp do Vivência, ela vai ver também, né? Vamos lá? A música que nós vamos colocar é Creio em Ti, com a voz do Rodolfo Alexandrino, do Grupo Castelã. Ontem nós estávamos lá em Taubaté, e eu tive que cantar essa música lá pro Bonani, porque ele falou que não dá para ter a apresentação do Grupo Castelã, alguma coisa, se não tiver Creio em Ti, mas só estava eu e o Luiz, falou, não, pode deixar que eu canto. Eu faço cover do seu Rodolfo também. É, mas... Uhum. Mas... Fizeram bonito como o Rodolfo? Não, fazer bonito a gente faz, mas é uns 50% só, né? Mas 50% fazendo já tá bom demais. É, o Rodolfo, né? Nessa música aí, ele é bom demais, né? Melhor que o autor original, que o cantor original. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã. Levando o Evangelho através da música. Eu creio em Ti. a paz sobre nós, teu véu descer, eu crio em ti. Se a tempestade a terra abalar, eu creio em ti. Cada vez que neste mundo eu escutar alguém cantar, você está ouvindo programa Vivência Espírita. Queria comunicar a todos os nossos irmãos de Jacareí, né? Solidarizar com os nossos irmãos lá do Centro Espírita Fraternidade Batuíra de Jacareí, pelo desencarne da nossa irmã Luli, né? Que era uma ouvinte assíduo aqui do programa também, gostava muito do programa, e partiu aí ontem, e a gente deixa o nosso abraço, né, nosso carinho, nosso desejo de tudo de bom para ela aí na nova morada, nossa irmã Luli lá do Batuíra, de Jacareí. Jorge, nessa semana nós tivemos o desencarne de um homem honrado, homem honesto, homem simples e humilde, deixou nosso mundo carnal para viver no mundo espiritual. Estamos falando aqui do senhor José Antônio de Siqueira, casado com a dona Ondina. Eles se casaram em 1954. Era uma pessoa que realmente viveu aqui como um verdadeiro espírita. Era trabalhador da Fraternidade Paulo de Tarso e deixou de trabalhar por motivo de doença. Já estava com seus 87 anos. E o senhor José era aquele que nós tivemos junto, o Grupo Castelã. Tivemos comemorando os 50 anos de casamento dele. E depois tivemos comemorando os 60 anos de casamento. E ele faria 62 anos de feliz matrimônio com a dona Ondina. Ele deixa os filhos, netos, e ele foi sepultado em Vinhedo, sua terra natal, junto com seus familiares lá em Vinhedo. A família do senhor José Antônio de Siqueira, dona Ondina e os filhos, principalmente a Elaine, que mora aqui em São José dos Campos, os nossos abraços, o nosso sentimento, e sabemos que o senhor José tem uma bela de uma morada na casa do nosso pai, porque ele fez por merecer quando em vida aqui conosco. Feliz retorno ao nosso querido amigo José Antônio de Siqueira. Thank you. São 9:11. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje com o Luiz Carlos Forcato, do Centro Espírita Bezerra de Menezes de Pindamonhangaba, desenvolvendo o tema Conversando sobre Espiritismo. Jorge, nós vamos ter um momento de gravar? Vamos sim. No ar, contos, histórias e mensagens. O nosso momento de Gavali hoje está no Momento Espírita número 27 e o título é Abraço de Filho. Depois a gente pede para o Forcato comentar também. É do CD novo, né? Nem escutei ainda esse, hein? Vamos ver. Mas só pode ser coisa boa. Abraço de Filho. Abraço de Filho deveria ser receitado por médico. Há um poder de cura no abraço que ainda desconhecemos. Abraço cura ódio. Abraço cura ressentimento, cura cansaço, cura tristeza. Quando abraçamos, soltamos amarras. Perdemos por instantes as coisas que nos têm feito perder a calma, a paz, a alma. Quando abraçamos, baixamos defesas e permitimos que o outro se aproxime do nosso coração. Os braços se abrem e os corações se aconchegam de uma forma única. E nada como o abraço de um filho. Abraço de eu amo você. Abraço de que bom que você está aqui. Abraço de ajude-me. Abraço de urso. Abraço de até breve. Abraço de que saudade. Quando abraçamos, a felicidade nos visita por alguns segundos e não temos vontade de soltar. Quando abraçamos, somos mais do que dois. Somos família, somos planos, somos sonhos possíveis. E abraço de filho deveria sim ser receitado por médico, pois rejuvenesce a alma e o corpo. Estudos já mostram com clareza os benefícios das expressões de carinho para o sistema imunológico, para o tratamento da depressão e outros problemas de saúde. O abraço deixou de ser apenas uma mera expressão de cordialidade ou convenção, para se tornar veículo de paz e símbolo de uma nova era de aproximação. Se a alta tecnologia, mal aproveitada, nos afastou, é o abraço que irá nos unir novamente. Precisamos nos abraçar mais. Abraços de família, abraços coletivos, abraços engraçados, abraços grátis. Caem as carrancas, ficam os sorrisos. Somem os desânimos, fica a vontade de viver. O abraço apertado nos tira do chão por instantes. Saímos do chão das preocupações, do chão da descrença, do chão do pessimismo. É possível amar de novo, semear de novo. É possível renascer. E os abraços nos fazem nascer de novo. Fechamos os olhos e quando voltamos a abri-los, podemos ser outros, vivendo outra vida, escolhendo outros caminhos. Nada melhor do que um abraço para começar o dia. Nada melhor do que um abraço de boa noite. E sim, abraço de filho deveria ser receitado por médico várias vezes ao dia, em doses homeopáticas. Mas, se não resistirmos a tal orientação, nada nos impede de algumas doses únicas, entre essas primeiras, em situações emergenciais. Um abraço demorado, regado pelas chuvas dos olhos, de desabafo, de tristeza ou de alívio. Um abraço sem hora de terminar, sem medo, sem constrangimento. Medicamento valioso, de efeitos colaterais admiráveis, para a alma em crescimento. Mas, se os braços que desejamos abraçar estiverem distantes, ou não mais presentes aqui, o que fazer? Aprendamos a abraçar com o pensamento. O pensamento e a vontade criam outros braços, e nossos amores se sentem abraçados por nós da mesma forma. São forças que ainda conhecemos pouco e que nos surpreenderão quando as tivermos entendido melhor. Abraços invisíveis a olho nu, mas muito presentes e consoladores para os sentidos do Espírito imortal, que somos todos nós. São 9:17. Esse é o momento Gigavani. Forcato, o que você poderia falar sobre praticamente a terapia do abraço, o abraço do filho? Rui, essa mensagem foi tão completa que se eu for fazer algum comentário eu vou repetir uma porção de coisa. É a mesma coisa. Mas acontece o seguinte, o abraço é como se fosse um passe também no centro espírita, porque quando você aplica um passe, o que você está fazendo? Está transmitindo energia para uma pessoa. E o abraço não é nada mais que isso também, você transmite energia para a pessoa. Só que no abraço é um pouco diferente, que você transmite e recebe ao mesmo tempo, né? Então, é uma coisa gostosa, é uma coisa boa, é uma coisa que fortifica, você se sente mais leve. Olha, é um prazer muito grande receber um abraço e doar um abraço também. Agora, com relação àqueles que já se foram, né? Se você mentalizar, fecha os olhos, mentaliza a pessoa e... como se estivesse dando um abraço, com certeza ela vai receber esse abraço seu. Então tá aí, né, Jorge? Você fala muito da terapia do abraço. Você diz que no aperto de mão nós podemos enganar, mas no abraço beijo, não, né? Beijo, aperto de mão, todo mundo consegue enganar. Agora, um abraço ninguém consegue enganar. Quando você abraça a pessoa, se a pessoa estiver fingindo, você vê na hora, né? Então, vamos dar um conselho para os filhos que estão nos ouvindo, né? Abrace seu pai hoje, com muito carinho, com muito amor, porque ele merece, né? E a gente, quando é abraçado, a gente recebe aquele carinho, chega até a esquentar o peito, né? Nossa, como é gostoso, né? Mas vamos continuando então, né, Jorge? Vamos encerrando o nosso momento de Gavalho? Vamos. Oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Esse é o momento, não, esse é o programa Vivência Espírita. Hoje está todo mundo emocionado aqui na nossa estúdio. Nós estamos aqui com o Luiz Carlos Forcato, que é do Centro Espírita Bezerra de Menezes, de Pindamonhangaba, e o tema é conversando sobre espiritismo. Focato, o que é dormir e o que é sono? Rui, eu gosto de frisar bem que nós somos espíritos. Como espíritos, nós estamos, no momento, usando um corpo físico. Bem, o espírito, ele não dorme. E não se cansa? Não também. Não? Não. Mas ele pode se cansar, mas de uma outra forma de cansaço que a gente não conhece aqui. Mas então o que acontece? Nós, espíritos, eu, espírito, estou usando esse corpo aqui. Só que esse corpo, ele necessita de repouso, porque ele se cansa. Então o que acontece? De tempos em tempos, eu vou deitar e o corpo vai descansar. Algumas funções do corpo deixam de funcionar para que o corpo possa receber energias. E eu... deixo o corpo momentâneo ali na cama e vou fazer alguma outra atividade, porque o espírito não para. Então o espírito não está dormindo. Não, o espírito não dorme. Então o que acontece? O corpo fica ali repousando, recebendo energias, e muitas energias que vêm do centro da Terra, vêm do espaço, vêm do ambiente que a gente está. O corpo fica se recuperando das energias gastas durante o dia. E eu deixei aquele corpo ali recebendo essas energias e fui cuidar de outras tarefas. Se eu gosto de praia, por exemplo, eu posso ir numa praia. Se eu gosto de baile, eu vou num baile. Se eu gosto de participar de reunião religiosa, eu vou lá para a igreja. Mas entende? Se quiser também participar de coisa ruim, aí também participa. Olha, esse que é um grande problema. Porque muitas pessoas incautas, quando não conhecem o verdadeiro sentido da vida, partem para coisas diferentes à noite, às vezes coisas... até de bandalheiras, né? É o que te safiniza, né? Exatamente, o que te safiniza. E vão fazer coisas erradas. Aí, quando acordam com pensamentos originado do que fizeram durante a noite e podem até provocar certas balbúrdias durante o dia, né? Certas coisas erradas. Então, o que acontece? Dormir nada mais é que deixar o corpo repousando, recebendo energias, repondo as energias gastas durante o dia e você, espírito, vai para outras atividades. Agora, quando chega o fim do repouso do corpo, os laços que te unem vão se estreitando, você acaba entrando de novo no corpo, quer dizer, unindo mais ao corpo, e aí a gente chama de acordar. Eu acordei. O que, que eu acordei? Eu voltei para o corpo. A vigilância. Agora, agora estou em vigília. Sabe? Então é mais ou menos isso. E por que, que a gente não lembra dos sonhos, Forcato? Olha, a gente não lembra do sonho pelo seguinte: quem participa da vida, o sonho é o que você é, é o reflexo daquilo que você viveu enquanto você estava longe do corpo. Então, isso aí é coisa do espírito. É você que está vivendo, não é o corpo que está vivendo, né? Então, o corpo, praticamente, o cérebro, as partes cerebrais, não estão participando da tua vida. Você saiu, você foi fazer uma viagem, você foi fazer um encontro com alguns amigos, mas o teu corpo está descansando. Então, a tua parte cerebral, a parte física, não está participando do que você está participando lá para onde você foi. Mas acontece que quando o que você participou é tão intenso que alguma coisinha acaba chegando à parte física. Então você lembra de sonhos, mas você lembra o pico, aquela parte foi mais emocional, aquela parte que te chamou mais atenção, você acaba lembrando. Mas mesmo assim, depois de alguns minutos de acordado, você acaba esquecendo. Mas a gente fala muito no nosso meio espírita, e também até fora do meio espírita, obsessão. E o que, que é obsessão para o espírita? Porque tem alguns, os leigos falam que obsessão é a pessoa ter uma ideia fixa em alguma coisa, a maioria pensa assim. Mas o que, que é para o espírita obsessão? Obsessão é a aproximação de algum espírito ao seu lado e que às vezes te traz algum transtorno. Então, vamos supor, Rui, eu dou um exemplo assim. Vamos supor, você tem um irmão que mora lá no Piauí. Faz 20 anos que você não vê teu irmão. Aí, um dia, vocês entram em contato no Facebook, algum lugar, descobriu e tal, e ele marca uma visita para vir te fazer essa visita. Aí ele vem para sua casa. Poxa, aquela alegria enorme, você vai fazer um banquete para ele. Bem, aí o que acontece? Ele vem na sua casa, almoça, janta, dorme. No outro dia almoça, janta, dorme. No terceiro, e não fala nunca e ir embora. Quer dizer, essa pessoa tão querida que você tanto esperou, tanto fez festa para ele, já começa a te atrapalhar, já começa a te incomodar, a tua liberdade dentro de casa, né, a tua privacidade. Então, o obsessor no plano espiritual é a mesma coisa. Um espírito que, por afinidade, ele quer ficar junto de você, ele vem e fica. Né? Ou é porque ele era viciado em cigarro e agora não tem mais como fumar, então quer fumar através de você. Ou porque qualquer outra coisa que ele queira participar contigo, porque ele gosta de você, ele vem, fica ali encostado, ele está te atrapalhando, está te tirando uma certa privacidade. E como tudo no mundo é energia, as energias dele estão influenciando em você. Então você fica meio perturbado. Agora, se for um espírito realmente desse que a gente diz que é espírito de porco, né, que querem só prejudicar a gente, aí eles começam a colocar na mente da gente uma porção de ideias ruins para que a gente possa praticar coisas ruins e aí a gente vai cedendo, né, a esses espíritos. Então, muitas doenças, inclusive, acabam acontecendo porque eles começam a colocar na mente da gente vibrações, energias doentias. A gente pensamentos ruins, a gente mentaliza aquilo e soma para o corpo. Então a gente acaba ficando doente através de espíritos que são os obsessores. Agora, muita gente fala assim, quando dizem obsessor, eu estou com uma coisinha ruim do meu lado, estou com um diabinho do meu lado. A gente tem que ter cuidado, porque essas pessoas que a gente chama de coisa ruim são nossos irmãos, são espíritos iguais a nós. Tá? Se eles estão ao nosso lado é porque nós permitimos. Se eu não der oportunidade para espíritos ficar do meu lado, ninguém vem me perturbar, não, porque eu sou dono do meu corpo. Sim. Forcato, esses dias eu escutei uma história interessante, né, publicada, que era de uma mulher, que ela estava com um problema sério, né, ela não tinha ideia nenhuma do que era, esse problema que estava acontecendo, essa energia negativa que estava do lado dela, ela estava perturbada mesmo, sem saber, acabou procurando todos os lugares, né? Uhum. Até lugar que ela foi, que algumas igrejas que a gente sabe aí, disseram que ela estava com o diabo no corpo, né? Uhum. Que o diabo estava do lado dela, mas o diabo não saía de jeito nenhum. Não teve igreja que conseguisse tirar o diabo do corpo dela, né? O diabo de perto dela. E ela acabou cedendo a todas as pressões, talvez, e foi parar no centro espírita. Falou, bom, já que não estão conseguindo tirar esse diabo, eu vou ver se no centro espírita tira, né? Aí depois que foi feito alguns trabalhos, o atendimento a ela no centro espírita, um dos dirigentes chegou, quando ela já estava mais tranquila, né? Quando ela já estava mais não estava sentindo mais todas aquelas influências, aí ele falou, não, realmente nós... você estava com o diabo no corpo, né? Mas ele era seu pai que estava do seu lado há muito tempo aí, e era ele que estava junto com você. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando a gente fala, porque às vezes a pessoa que está nos atrapalhando tem muito mais afinidade do que qualquer um que pode imaginar. Nós temos a mania, todos nós, de um ente querido da gente desencarnar e a gente querer que ele se aproxime da gente o tempo todo. Às vezes o ente querido se aproxima, dá um recado dele e vai embora, mas muito se aproxima e não sai mais dali. Então, pode ser quem for, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o filho, pode ser quem for. Se ficar o tempo todo junto, cada um está num lugar diferente, ele não pode ficar no nosso lugar. Exatamente. Né? Se ele ficar no nosso lugar, provavelmente vai atrapalhar alguma coisa. Atrapalha, perturba, né? E lembrando também que existem vários tipos de obsessão, né? Uhum. Tem obsessão de espírito, de desencarnado para encarnado, que é o tradicional que a gente fala, mas tem obsessão também de desencarnado para encarnado para desencarnado. Às vezes, uhum, os coitados dos espíritos são lá sendo obsediados por nós. Com certeza. De tanto a gente perturbar eles, de tanto chamar, de tanta coisa, a gente é que está obsediando eles. É. Existe obsessão de encarnado para encarnado, um próprio encarnado pode ser obsessor da gente. E existe obsessão de desencarnado para desencarnado. Então, são quatro tipos de obsessão. Agora, é sempre por afinidade. Não existe que não seja por afinidade. Ah, mas tem um espírito ruim pra caramba e atrapalhando. Você tem algum tipo de afinidade com ele. Exatamente. Né? Então, quando nós descobrimos que tem alguém no plano espiritual, algum espírito, de certa forma, conturbando a nossa vida, nós precisamos primeiro ver por quê, o que eu fiz para que desse a oportunidade desse espírito ficar ao meu lado. Né? Então, nada da gente criticar e chamar esses espíritos de diabinho, porque eles são nossos irmãos. Eles estão precisando, muitas vezes, da nossa caridade. Quer dizer, essa má companhia é fruto das nossas atitudes também, nossas, né? Atitudes. E como fugir dessa obsessão? Ô Rui, Jesus, em 3 anos da sua vida, ele nos passou todas as orientações para que nós fôssemos elementos que cultivássemos o bem e progredíssemos sem nenhuma interferência de espíritos inferiores. Só que 2000 anos se passaram e nós aprendemos muito pouco. Para você se livrar de obsessores, basta você ser honesto, justo, bom, uma pessoa caridosa, enfim... conquistar qualidades, conquistar virtudes, né? Então, mas isso não é só da boca para fora, isso tem que ser na prática, tem que ser do coração. Você tem que conquistar essas virtudes, ser uma pessoa de utilidade no meio que você vive, tá? O que que eu posso fazer para melhorar o meu ambiente? O que que eu posso fazer para melhorar a minha família? O que eu posso fazer para melhorar os meus companheiros de trabalho, a minha cidade, meu estado, meu país. Exatamente. Mas isso aí não pode ficar só na teoria, não, nem no papel. Isso aí nós temos que sentir, tem que incorporar o nosso sentimento, fazer parte da nossa vida, das nossas atitudes. O Forcado, só para a gente deixar bem claro, né, para os nossos ouvintes, que pode ter uma mãe, pode ter um filho, pode ter um marido, uma esposa, pensando nos parentes dele. Não tem problema nenhum, não, né, pessoal? Não é isso que a gente está falando. O que a gente está falando aqui é o seguinte: devemos pensar nos nossos entes queridos, sempre devemos pensar nos entes queridos, mas pensar que eles estejam bem onde eles estiverem, vibrando por eles estar bem. Não é pensar que ele tem que estar do nosso lado e junto com a gente, porque aí a gente pode estar atrapalhando ele mesmo. Então, eu posso amar quem eu quiser, onde a pessoa estiver. Então, uma pessoa que já desencarnou, o lugar dela é no lugar dela lá. ela pode vir fazer uma visita para a gente, como nós falamos do sonho agora, em sonho a gente pode ir fazer uma visita para ela. Agora, cada um tem que estar no seu lugar. Então, se eu amo o meu ente querido, eu provo que eu amo ele realmente quando eu desejo bem para ele, onde ele estiver. Isso não quer dizer que ele tenha que estar do meu lado. Porque se a gente começar a pedir para ficar muito do lado, pode virar uma obsessão. Dos dois lados, né? Uhum. E casos aí do André Luiz, por exemplo, que tem espíritos que eles são obrigados a colocar o espírito para dormir, para ele não ficar perturbado com tanto que a família enche a cabeça dele. Então tem que colocar, você atrapalha o progresso de alguém no plano espiritual por a gente ficar chamando demais. Quer dizer, você pega a família fica tão perturbando a pessoa que eles pegam e colocam o espírito para ficar dormindo. Quer dizer, o cara vai perder quanto tempo até essa família sossegar aqui, né? Então você está atrapalhando alguém que está no outro lado. Quando a gente fala atrapalhar, é esse sentido, porque imagina só a gente estando no plano espiritual e o tempo todo na sua mente só está gente querendo, não, e acaba virando santo também, né? Acaba virando santo. Quando a gente morre, a gente acaba virando santo, que a gente vai resolver tudo, que a gente resolveria tudo se a gente tivesse aqui, era diferente. Quando estava aqui, não era, mas quando morreu, vira santo, né? Como aquela história lá que a gente conta, né, Rui, da senhora que estava no velório do marido, ali com os filhos, todo mundo ali, e todo mundo ali conversando, e entrou um daquelas pessoas que gostam de entrar em velório para falar, fazer discurso. Aí virou lá pro homem que estava morto e começou a falar: esse era um cidadão de reputação ilibada, isso era um pai de família exemplar, isso era um trabalhador que não tinha nenhuma mácula na ficha dele, isso era um homem de bem para toda a sociedade. Aí a mãe deu uma olhada pro filho e falou: filho, vai lá no caixão e dá uma olhada se é seu pai que tá lá mesmo. Né? Porque, pô, o que o cara tava falando não era aquele cara que ela conhecia. Ela sabia o tranqueiro que ela tinha dentro de casa, né? Então, depois que morreu, é a mesma pessoa. Olha, mas compensação, viu, Jorge? Tem aquela outra piadinha da pessoa que chamava Máximo. Uhum. Ele tinha a maior bronca de chamar Máximo, Máximo, Máximo. Então, quando ele faleceu, quando ele pediu, antes de falecer, falou: quando eu morrer, você só coloca uma lápide e fala: foi um bom pai, só. Uhum. Aí a pessoa chega e fala: poxa vida, esse aqui foi um bom pai, esse fulano aqui deve ter sido um bom pai, um bom marido, um bom esposo. Esse cara aqui foi o Máximo. Não adiantava nada. Não adiantou nada querer esconder o nome dele. Mas olha, com relação a isso, nós precisamos também ficar bastante conscientes do seguinte, que nós somos os mesmos aqui e os mesmos no plano espiritual. Não é porque a gente saiu do corpo, que morreu, que a gente mudou. Nós continuamos exatamente o mesmo. Se formos criaturas boas, nós vamos ser um espírito bom. Se formos uma criatura tranqueira aqui na Terra, nós vamos continuar sendo tranqueira no plano espiritual. Mas, o Focato, você... A gente poderia até dizer que a prece é uma forma até de ajudar esses espíritos que estão desencarnados, ajudar esses espíritos que às vezes nem sabem que estão desencarnados, uhum, né? Assim. E que fica perturbando, que fica obsediando as pessoas, né? Uhum. Jesus orientou a gente para orar e vigiar, né? É. Então, quando Jesus dizia vigiar, é para a gente tomar conta da gente mesmo, principalmente do nosso pensamento, que se a gente não tomar conta do nosso pensamento, ele pensa muita bobagem, né? E não adianta eu, por exemplo, achar que você vai me corrigir, porque você não está vendo o que eu estou pensando. Então, é eu que tenho que tomar conta de mim. Agora, o orar é muito importante, porque quando você ora, mas uma oração verdadeira, né, com sentimento, você entra em contato com bons espíritos. Então, esses bons espíritos vão te ajudar a aumentar a sua vibração, melhorar a tua qualidade de vida. Enfim, vai ter companhia boa ao teu lado, porque quando nós estamos, por exemplo, aqui, nós temos uma porção de espíritos aqui ao nosso redor. Sim. Mas são espíritos que estão afins com o que nós estamos fazendo aqui. Se nós tivermos bom pensamento, terão bons espíritos ao nosso lado. Bons espíritos. Agora, quando nós entramos em oração, nós começamos a entrar em contato com espíritos de esferas mais elevadas, espíritos de melhores sentimentos, espíritos mais evoluídos, e com isso nós vamos recebendo essas vibrações e vamos nos sentindo bem. E quem ensinou essas coisas não foi qualquer um. Foi Jesus, que nós encontramos nos dois evangelhos de Lucas e de Mateus, ele ensinando os seus apóstolos a quando orarem, né? E ensinou também ali o Pai Nosso, que alguns dizem que é oração católica, oração não sei o quê, mas o que acontece? Está lá no Evangelho de Lucas e de Mateus, os ensinamentos de Jesus para os seus apóstolos, ensinando inclusive a prece, que é o Pai Nosso. Uhum, é exatamente. É, o que é por dentro é por fora, né? É? O que é por dentro é o que a gente tem por fora. Sim, então a gente não pode reclamar do nosso meio que a gente está. É só, reflete o que nós somos por dentro, né? E a doutrina espírita, através do Livro dos Espíritos, tem a pergunta 919, que nos dá toda essa resposta, né? Como é que nós podemos fugir das tentações do dia a dia, né? É mais ou menos isso a pergunta 919. E os Espíritos respondem: conhece a ti mesmo, né? Que foi trazido por nós, por Sócrates, que já era coisa muito mais antiga de Sócrates ainda. Sim, né? Até antes de Sócrates. Né? É. E comentar aqui que o Ed Moreno entrou, mandou um bom dia. Bom dia dos pais, amigos Jorge Reis, Rodrigo, Rui e todos os pais ouvintes e trabalhadores desta rádio e deste programa maravilhoso. Temos aqui também participação da Paula Bianese, de Biase, que manda bom dia, feliz dia dos pais a todos vocês. Esta música me faz chorar nesta voz divina do nosso amigo. Ele está falando do Crenti, né, que a gente passou, tocou a música aqui. A Rosângela Dias, feliz dia dos pais a todos os pais do programa e aos pais ouvintes. Abraços, acho que a doutrina com certeza é consoladora, respondendo a pergunta para o sorteio. Quando minha filha mais velha desencarnou, vítima de atropelamento, meu conforto foi a doutrina espírita, que me confortou. A Claudinha Ribeiro respondeu que a doutrina é bênção de luz, aprendizado em nossas vidas, nos consola, nos consolar, nos ensinar a todo instante, sempre com muito amor, luz na doutrina, nos tornando bem melhores do que ontem, divina luz em nossa caminhada. Feliz dia dos pais a todos vocês, queridos amigos e ouvintes. E ao meu pai querido, que já na pátria espiritual, meu grande abraço. Adeli manda também um bom dia, vivencianos. Sim, a doutrina espírita nos faz enxergar que não há injustiças. Tudo obedece às leis universais divinas. E eu tive a felicidade de receber uma carta psicografada da minha querida irmã. Abraço a todos. A Nadir do Anjo Ismael manda bom dia, amigos, e abraço ao companheiro Forcato. Adeli, ela comentou aqui que Ludmilla, que emoção ouvir a carta do Alamar. Ontem falávamos deles na Casa da Paz. O Marcelo manda bom dia, amigos vivencianos. A Ieda Bastos manda bom dia, programa de luz. Não só acredito como fui e sou muito beneficiada. Passei por provas muito difícil e acredito sim. Se não fosse essa doutrina consoladora, iluminadora, eu não teria superado. Em minha dor, eu não teria superado essa prova. Quero participar do sorteio. O Leandro Rosa, também quero participar do sorteio, hein? Afinal, hoje é meu dia, dia dos pais. Legal, Leandro. O Adeil, daqui de São José, manda bom dia, Vivência Espírita. Gostaria de participar do sorteio do livro. Sou Adair Cunhado do Helder. Aí, o Helder tá trazendo a família inteira aqui, o Helder. Legal, legal. Agradeço muito a Deus por colocar em minha caminhada essa doutrina tão consoladora, que muito tem me beneficiado nessa minha encarnação. A Ludmilla também, já passei a mensagem para ela aqui também, que ela disse que não tinha ouvido, mas a gente vai publicar no site, lá na coluna do Ari Rangel. Então, vamos seguindo. Nossa, eu me assustei agora quando você falou da Daí, o cunhado do Helder. Depois você falou assim, em seguida você falou: agradeço a Deus. Eu falei: só falta ele dizer agradeço a Deus por ter o Helder como cunhado, porque aí eu ia falar, eu ia discordar dele. Ainda bem que foi outra coisa, né, Daí, que você falou. Essa risada tá muito feia, viu, André? Tem que mudar essa risada, não tem, não? Ter o Helder como cunhado, ninguém merece, né? A cara dele lá. Olha só, a Fernanda também entrou aqui da casa da Marcela, tá dando um bom dia a todos, dizendo que presentão vocês nos deram, lendo a carta do Alamar. Feliz dia dos pais a todos. Lembrando, Rui, que quem tá na região aí é o nosso irmão André Luiz Vilar, lá de Itapira, onde ele, desde quarta-feira, na quarta-feira ele fez palestra na Casa da Paz, na quinta-feira nós estivemos com ele lá na Coal, fez palestra na Coal, na sexta-feira ele foi para Caraguatatuba, fez palestra lá, ontem ele fez a palestra às 4 horas da tarde lá no Centro Espírita Irmã Dulce, lá em Taubaté, nós estivemos lá junto com ele, depois passamos em Caçapava, ele fez a palestra às 8 horas da noite, lá com Carlinhos, lá em Caçapava, ao Sol Nascer, né, o Centro Espírita. E hoje, ele esteve no Divino Mestre, está no Divino Mestre agora de manhã, e à tarde, às 18 horas, vai fazer a palestra lá no Pequeno Templo. Então, convidamos a todos os nossos irmãos para ir no Pequeno Templo, hoje, às 18 horas, Praça das Antilhas, número 30, ali atrás da padaria Pão de Queijo, do lado do Sesc. Então, nós estaremos lá também um pouquinho antes para cantar algumas músicas também. Ele só tem 24 anos, né? 25, já completou 25, mas novo demais, mas é uma maquininha de fazer palestra, assim, para baixo, né? Ele é um divulgador mesmo da doutrina, bem, bem interessado, bem estudioso, né? A palestra que ele fez a palestra ontem falando caminhos da caridade lá em Taubaté, mas dá a impressão que a pessoa vai falar sobre caridade, vai continuar falando as mesmas coisas, não foi totalmente avançada a palestra dele, muito boa mesmo, nos deixou lá muito felizes por ouvir aquela palestra do André Luiz ontem lá em Taubaté. Então, daqui a pouco, no Pequeno Tempo, você tem a oportunidade, porque depois do Pequeno Tempo ele vai embora para Itapira para dar um abraço no pai dele, que o pai dele está esperando ele lá para o jantar lá em Itapira. Ele vai jantar lá para as 10 horas da noite, mas... 10 horas não, até mais que vai chegar lá, né? Mas ele quer ir voltar amanhã, hoje mesmo, para dar um abraço no pai. Vamos para mais um intervalo, Rui? Eu vou fazer o seguinte. Já são 9 horas e 43. Vamos tocar uma música aqui. A música, porque nós estamos falando em Dia dos Pais, nós estamos falando em abraço, né? Nós estamos falando em tudo. Vamos colocar a música aqui, Terapia do Abraço, do Grupo Castelã. E a gente volta em seguida. Cadê André? Não, deixa então, a gente fala outra coisa aqui. André deu uma saidinha ali da mesa de som. E os três ali que estão ali não sabem mexer na mesa de som. Nem o Helder, nem a Graça e nem a Adriana. Então a gente fica aqui conversando mesmo. Pergunta aí pro Forcato, Rui. Bem, Forcato, a gente também fala muito dentro da doutrina espírita a lei da ação e reação, a lei do retorno, a lei da causa e efeito. O que que significa isso para nós, espíritas, e para aquelas pessoas que estão nos ouvindo que não são espíritas? Essa lei de ação e reação na física é a terceira lei de Newton, né? Que diz que para toda ação existe uma reação. Com a mesma força. Com a mesma intensidade, só que em sentido contrário. E espiritualmente falando, isso também é uma grande verdade. Existe em todo o universo uma lei que é a lei de causalidade, né? Que é a mesma coisa que ação e reação. Então, todas as vezes que você pratica um ato, esse ato vai ter como consequência uma reação. Então, vamos supor, uma coisa muito simples. Eu olho de cara feia para você. Alguém vai olhar de cara feia comigo, porque no eu olhar de cara feia para você, eu liberei uma certa energia, e essa energia uma hora vai ter que voltar para mim, para eu absorver e ficar quites com a lei. Então, quando eu faço qualquer coisa, ou boa ou ruim, eu libero uma energia. Quando Sim. essa energia volta para mim, se eu fiz coisa boa, eu vou me sentir bem. Se eu fiz coisa ruim, eu vou me sentir mal. Então, o que acontece? Eu aprendo, através da lei de ação e reação, que eu devo fazer só coisas boas. Porque toda vez que eu pratico alguma coisa ruim, eu me sinto mal. Toda vez que eu faço alguma coisa boa, que beneficie alguém, eu me sinto bem. Então, até por interesse, eu vou me interessar em fazer coisas boas claro. Para poder me sentir bem. Mas então... Por exemplo, tem pessoas que às vezes não recebe da mesma pessoa que ele desejou mal, mas ele recebe de outros, né? Com certeza. Não quer dizer que eu olhei para você de cara feia, eu vou receber a cara feia sua, não. Eu posso olhar para você de cara feia, mas às vezes um outro olha para mim de cara feia. Quer dizer, a vibração veio do outro, não veio de você. Mas foi igual. A mesma intensidade que eu mandei para você, o outro mandou para mim. Então eu absorvi aquela energia negativa e me quitei com a lei. Eu não devo mais nada. Eu olhei, eu fiz um ato errado, né, e gerei uma energia errada. E essa energia errada um dia, uma hora, voltou para mim e eu me quitei com ela. Estou livre de novo. Agora, enquanto eu não receber de volta essa energia, né, que foi desencadeada por mim, eu continuo devendo, sou um devedor. Sim. É, você pode estar não que livre, mas está dentro de um ciclo vicioso. Isso, né? Exatamente. Você vai estar livre quando transcender esse ciclo, né? Entender conscientemente. Só comentar aqui que o Alamir Agacho Volo entrou aqui no Facebook respondendo a pergunta para o sorteio, né? Sobre você acredita que o Espiritismo é uma doutrina consoladora? E se já beneficiou disso? Ele com certeza já me beneficiou e sempre me dá consolo nas horas amargas da vida. Legal, pessoal. Vamos lá para... Então, pra... Pessoal, só lembrando que sexta-feira nós teremos início à Feira do Livro Espírita, né? Com muitas promoções. Fala aí, Rodrigo. É, e nós deixamos aqui o microfone aberto para o pessoal, para vir fazer campanha. Está aberto, né? Só vir aqui falar sobre a Feira do Livro Espírita, que começa dia 19... e vai até dia 28 de agosto, né? Para comentar, é uma feira bem legal também, que tem bastante promoções dos promoções, livros. Você compra os livros bastante... Muito barato. Barato mesmo, e vale a pena prestigiar esse evento. Lembrando também que nós teremos a presença do Haroldo Dutra Dias, né? No dia 27. E para quem quiser ir lá no evento, tem que retirar o convite lá na Feira do Livro. Então, no dia que a Feira do Livro começar, você já tem que passar lá, quem quiser ir na palestra do Haroldo Dutra, porque não dá para todo mundo no local, né? Por isso que é interessante passar lá e pegar o convite, que a palestra dele será dia 27, né? E será limitado, né? Exatamente. Então, não perca o pessoal. A gente sempre fala da Feira do Livro Espírita, porque é a oportunidade de comprar livros bem... em conta, né? Bem em conta. Por exemplo, o livro da Sombras Alvorecer, que a gente vende por R$30, lá está sendo vendido por R$19, né? Então, vale a pena comprar. Então, estou falando assim, várias promoções, evangelho baratinho, aproveitar para comprar os evangelhos para casa espírita, né? Para doar, né? Para fazer doação, porque o evangelho lá é muito barato, né? Bem baratinho mesmo, dá para comprar bastante e começar a doar evangelho para as pessoas que vão pela primeira vez à casa espírita. Nós temos feito essa campanha, o Walter tem comprado muitos evangelhos para doar, né? Para doar nas casas. A gente pega lá os evangelhos que o Walter doa e leva para algumas casas espíritas aí. E a gente pode fazer isso, né? Como a tenda de Umbanda Mãe Maria, por exemplo, que compra evangelhos todo ano de pacote, de caixas e caixas e caixas, que doa para mais de 2 mil livros, né? Não, mas já deram mais de 5 mil livros. Não, sim, mas compra mais de 2 a cada feira, né? 10 mil livros a tenda da Mãe Maria já doa. 10 mil livros, o Evangelho segundo o Espiritismo. Vai ser difícil a gente juntar tudo quanto é casa espírita para conseguir juntar para dar esses 10 mil livros. Então, para você dar bastante evangelho, você tem que começar. Sim. Né? É isso que você tem que fazer. E a tenda de Umbanda está fazendo isso no nosso lugar aqui, talvez, né? Está fazendo no lugar das casas espíritas. Ainda existe aquela campanha de esquecer um livro? Existe, sempre existe essa campanha, né? Uma vez foi o programa Visão Espírita, né, que fez essa campanha, Esqueça Kardec, né, para poder a gente ir esquecendo os livros por aí. Mas o evangelho, qualquer livro espírita, você pode deixar em qualquer lugar que daqui a pouco alguém pega e leva embora. É muito legal. E nós temos que falar também que o programa hoje, o programa Visão Espírita, ele vai falar, aqui não está dizendo qual é o assunto de hoje, mas está falando sobre a Feira do Livro, e vários quadros que vai ser falado hoje no programa Visão Espírita, a partir das 10 horas, no canal 4 e no canal 95 da NET. Amanhã, às 19 horas, terça e quarta-feira, 17 horas, quinta-feira, 22 horas, e na sexta-feira, 19 horas, também no sábado, 19 horas. E também teremos a Tarde da Pizza, no dia 27 de agosto, das 11 às 15 horas, na Casa de Repouso Nosso Lar. Também, quem quiser participar, temos aqui no valor de R$25 e tirar aqui com a graça. É só vir aqui no programa aqui embaixo, a gente desce umas 11 horas, 10 e pouco, e pegar esse com a graça aqui que trabalha com a gente. E a Fraternidade Paulo de Tarso, no dia 27, ela fará sua tradicional Tarde da Torta e da Pintura Mediúnica com as nossas irmãs Amália e Agnes, lá de Mairiporã, que virão aqui para fazer quadros maravilhosos, viu, Jorge? Você senta na frente da Agnes e da Amália, o seu pensamento vai influenciar justamente o quadro. E se houver alguma mensagem, a Amália já traz para a pessoa a mensagem de um ente querido que estava ali ao lado. Então, dia 27, na Fraternidade Paulo de Tarso, a partir das 14 horas. 18ª Jornada Espírita sobre a Valorização da Vida. Pensamento é Vida é o tema. E está acontecendo esse evento lá no Centro Espírita Paulo Ortiz, na Rua Olímpio Catão, número 179, aqui em Jacareí. Né? É o Projeto Cura-te. Então nós teremos hoje, que é dia 14, mais uma palestra, Conhece-te a Ti Mesmo, com Luciano Miranda, de Jacareí. O Luciano, ele é da Federação Espírita do Estado de São Paulo, que tem um programa até na TV Mundo Maior. Né? O Luciano também, que é da AME, ele frequenta a AME também, com os nossos amigos lá que eram da Federação, e tem um trabalho lá na AME também, aos sábados. Dia 21 de agosto, Pensamento, Sintonia e Somatização. E quem é a palestrante será a doutora Aniette Castro, aqui de São José dos Campos. A nossa amiga Aniette estará lá. E nós estaremos fazendo a harmonização lá. O Grupo Castelã estará fazendo a harmonização lá antes da palestra da Aniette. Estaremos lá cantando. Né? Só estou falando aqui porque não está no cartaz, né? Então estou falando aqui para poder o pessoal saber que o Castelão está lá, junto com a Aniette, né? E dia 28, Jesus, o Caminho, Milton Filipelli, de São Paulo, dia 28 também. As palestras, aqui também não tá dizendo o horário, sempre às 19 horas, está aqui no cartaz, sempre às 19 horas, Paulo Ortiz, que fica na Rua Olímpio Catão, 179, em Jacareí. Rui, está na hora de começar a acabar o programa. Sim. Eu só quero... Antes de acabar, Rui, só comentar que a Tina, né, esposa do Alamar, entrou aqui, eu enviei para ela no particular a mensagem do Alamar. Ela falou: bom dia, Rodrigo, e obrigada pela mensagem que acabou de me enviar. Uma carta psicografada do Alamar. Estou em lágrimas e, acredite, acabei de acordar sonhando com ele e com uma carta psicografada. Tudo agora pela manhã. A primeira coisa que fiz foi pegar meu celular e ler tudo do WhatsApp. E por surpresa minha, meu sonho estava aqui. Legal, né? Ai, que bacana, viu, Cristina? Legal. Um bom dia para você, viu? Paz, muita tranquilidade. Legal. E comenta, isso só comprova mais, né? Além de tal jeitão dele todo lá, né? E comentar também que o Valjean Jorge, nosso amigo lá do Ceará, está participando, ó, nosso novo ouvinte aí, que está participando com a gente, responde que sim, e com o estudo do livro do Kardec, vi e passei a entender os meus sofrimentos atuais e a registrar minhas dívidas anteriores, e tentar não contrair mais dívidas, conhecendo meus defeitos morais e trabalhando na seara do bem. Legal. O Marcelo também manda: caros amigos vivencianos, gostaria de saber como surgiu a ideia do empreendimento da Rádio do Vivência Espírita e quais são os projetos futuros em relação à emissora. Legal, outro dia a gente pode falar só sobre isso também, que a gente está encerrando já o programa, Marcelo. E o Edson Barbosa, nosso amigo lá do Recanto, ontem eu e o Helder estivemos lá trabalhando lá no Recanto, ele fala que o Espiritismo não só é uma doutrina consoladora, mas um verdadeiro oásis de bênção. Feliz dias dos pais a todos, forte abraço a todos. Comentar com o Alan Wilshire, esteve lá no Recanto, esteve lá cantando, né? Então ele canta com o microfone no pé, né? Porque ele é tenor, então ele vai descendo, chega o microfone até lá no pé. Mas foi muito legal, a casa cheia, né? E tem até um testemunho que é uma pessoa deu na rádio lá, na Rádio Mundial, que é o programa Curas e Cirurgias Espirituais, que a gente retransmite aqui todo dia às 8 horas da noite, lá na nossa rádio online. Vale a pena acompanhar esse programa Curas e Cirurgias Espirituais. Eu vou postar o testemunho aqui no nosso WhatsApp, para vocês escutarem depois no finalzinho do programa, porque como a gente não está com o tempo apertado, a gente não vai conseguir transmitir agora na rádio. Mas aí vocês entram e escutam, porque vale muito a pena escutar esse depoimento aí sobre esse trabalho, esse trabalho maravilhoso que é feito lá no Recanto de Luz, irmã Sheila. Vamos lá, então? Bom, isso, então eu só queria dar um tchau para todo mundo, pedir para o Forcato fazer para a gente, antes de dar suas despedidas, fazer pra, depois da sua despedida, fazer a prece de encerramento. E vamos colocar aqui no final a música Terapia do Abraço, com o Grupo Castelão também, em homenagem ao abraço que nós temos que dar nos nossos pais hoje e receber também esse abraço dos nossos filhos. Bom dia a todos, até a próxima semana. É, aqui no mesmo horário, 8 horas da manhã, programa Vivência Espírita. Rodrigo, ah não, eu estou esquecendo das coisas ainda, estou esquecendo, sabe de quem? Dos aniversariantes, do sorteio. Rodrigo, fala o sorteio aí, por favor. Põe a música aí para sorteio aí. Legal. Então, os sorteados do livro Espírita foram Patrícia Félix e a Paula de Biasi. Então foram as duas que ganharam os livros espíritas, então só retirar lá na Casa do Caminho, na livraria Casa do Caminho, na Avenida Rui Barbosa, 232, aqui no centro de São José dos Campos. Ou ligar lá para conversar com o Marovinha, no 12-3941-9735. E continua participando com a gente, né? Os nossos agradecimentos para a Andréia, para a Graça, para o Helder, para a Adriana, que estiveram conosco. E também mandar um grande abraço para o meu pai, que há 46 anos deixou esse mundo carnal, mas até hoje os seus ensinamentos, seus exemplos permanecem com a gente. Focato, as suas despedidas, e se você pode fazer uma pequena prece para nosso encerramento. Rui, antes de despedir, eu gostaria de dizer que sábado passado eu fui fazer uma visita num centro espírita aqui em São José, que é o Farol de Ismael do Roberto Barbosa, que você conhece bem. Ele já esteve aqui no programa. Já, né? Já. Você sabe o endereço lá do centro dele? Olha, sabe que nós demos o nome daquela rua, é Cristiane, é lá no Jardim... No Vale Jardim... Sul. Jardim Sul. Eu vou postar aqui. Eu também sei que é 179. Né? Eu vou postar aqui no WhatsApp, no nosso Facebook, lá no Farol de Ismael. O site é faroldeismael.org.br. Tá? E a gente também tem um lugar no nosso site, do vivenciaespirita.com.br, que fala todos os endereços das casas espíritas. Uhum. Tem um mapa do Google lá que você pode pesquisar e achar todos. Também vou postar isso para vocês. Tá bom, eu não tenho aqui. Mas do Farol você não tem aí, no momento. É, tá abrindo aqui. Mas não tem nesse momento. É, eu sei que nós demos o nome dessa menina que faleceu com 17 anos, filha de uma grande amiga nossa, que é a Iraide, né? Mas agora eu não me lembro, sei que é Cristiane. Só para completar então, um abraço para o Roberto, e ele desenvolve um excelente trabalho lá no Farol de Ismael. Bem, então. Cristiane de Souza Ramos, 168. Isso. Jardim Sul. Ah, tá. Então vamos nos concentrar agora para fazermos o nosso encerramento. Com certeza, muitos companheiros espirituais nos envolveram aqui para que nós pudéssemos desenvolver esse programa, falar sobre Jesus, falar sobre Espiritismo e levar para aquelas pessoas que estão precisando de ouvir alguma coisa, uma palavra de carinho, de conforto. Pedimos a esses companheiros espirituais que peguem, recolham nossas vibrações aqui, que são esses desejos que brotam de nossos pensamentos, de nossos sentimentos, que possam levar a todos aqueles que neste momento estão com alguma carência, algum problema qualquer. Lembrando do nosso Maurício Tomé, que ele receba a nossa vibração. Lembrando daquele que também se foi agora há pouco tempo, que é o nosso querido Alamar. Enfim, todos aqueles que foram queridos nossos, recebam nossas vibrações, mas que o plano espiritual também, lendo o pensamento de cada ouvinte que conhece alguém com uma necessidade qualquer, possa ler esse pensamento e levar as nossas vibrações até eles. Pensamos em Jesus, agradecemos ao nosso Mestre e agradecemos ao nosso Criador por mais esta oportunidade. Que assim seja. Nos cumprimentos. faz a união, é o que traz a energia, traz carinho e vibração. Por muitas vezes não podemos expressar palavras boas para consolar o irmão, mas me abraçando ele recebe a vibração. Ele vai assimilar seu amor no coração. Quando encontrar algum irmão na solidão, desiludido, perdido ou magoado, se aproxime e mostre que ele é amado. Através de seu abraço ele será valorizado. Vamos fazer a terapia do abraço, pois o abraço nos traz paz ao coração. Nos cumprimentos é o que faz a união, é o que traz a energia, traz carinho e vibração. Um abraço amigo é uma eterna aliança. Ele dá força e nos traz mais confiança. Ele é a luz que nos acende a esperança. É a fé, é a magia que nos dá mais segurança. Alguém nos disse com muita sabedoria que o abraço amigo é uma fonte de energia. E quem quiser viver a vida com alegria, o abraço é a receita para o nosso dia a dia. Vamos fazer a terapia do abraço. O programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês!